girassol. É por instinto que eu encontro a luz. Sou girassol. Verona FM 87.9, a melhor da região. Conde do Forró. A máquina do sucesso. A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar. E quando você prende meu cabelo em sua mão, é roupa no chão. A gente se gosta como namorados e faz loucura como amante. Pergunta onde estou e com quem eu saí, mas nosso compromisso é edificante. É muito casal. Verona FM 87.9, a sua rádio. Essa canção eu compus há 6 anos, foi a primeira composição, minha primeira composição, e eu tive o prazer de gravar com o Marcelo Venâncio, e também a primeira gravação, né, Marcelo? Foi junto, né? Senta um pouco, tenho algo a te contar. É um pouco absurdo que eu tenho pra te falar. Para os antirromânticos não existe amor à primeira vista, mas não pra mim que sou romântico à moda antiga. Olho no olho, será que tudo pode mudar? Acabo de entregar o meu destino nesse teu olhar. Inabalável, incontrolável, nada pode mudar essa vontade louca que eu tenho de te amar. Se vejo rosas, vejo teu olhar. Se vejo sol, tua face a brilhar. Nada passa despercebido. se a lua cai ou muda de estação, se o vento sopra sem possível direção, meu coração não vai levar, porque me entreguei no primeiro olhar. Yeah, yeah. Andando pelas ruas, entro em prece pra ver se pelo menos você aparece. Pode ser que em alguma esquina eu me encontre com você e possa ver estes teus olhos mais lindos que o anoitecer. Já decorei cada gesto, teu jeito de falar, sorriso transparente. Você nasceu pra me completar. Já decorei. Já decorei cada gesto, tudo em você, seu jeito de falar, sorriso transparente. Você nasceu pra me completar. Se vejo rosas, vejo teu olhar. Se vejo o sol, tua face a brilhar. Nada passa despercebido. Se a lua cai ou muda de estação, se o vento sopra sem possível direção, meu coração não vai levar, porque me entreguei no primeiro olhar. Sete horas e 58 minutos. Show de prêmios da Rádio Verona, dia 22 de março, logo após a Santa Missa, das 19 horas, na Igreja do Parque Piauí. Cartelas apenas R$10, onde você concorre a ventilador, liquidificador, panela de pressão, sanduicheira e muito mais. Então não perca tempo e garanta já sua cartela por apenas R$10, na sede da Rádio Verona, na Igreja do Parque Piauí e com um de nossos colaboradores. Realização: Rádio Verona e Fundação Viver com Dignidade. Maiores informações no 86-988-27-2485. Show de prêmios da Rádio Verona. Venha e contribua com a Boa Nova no ar. Imagina navegar, assistir e trabalhar com uma internet que nunca te deixa na mão. Com a Solar Telecom, isso é realidade. Planos rápidos, Wi-Fi Premium e um suporte especializado 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. Tudo isso a partir de R$99,99 por mês. Quer mais? Atendimento local e qualidade que só a Solar pode oferecer. Assine já pelo 0800 086 2002 ou acesse solartelecom.com.br. Internet de verdade ao seu alcance. Solar Telecom. Você precisa de materiais e produtos de qualidade e que garantam a sua segurança. E sabe onde você encontra tudo isso e muito mais? Na GF Ferramentas. Venda de ferramentas, equipamentos de segurança e máquinas em geral. Estamos localizados na Avenida 19 de Outubro, Lorival Parente. Telefone 3220-2762. GF Ferramentas. Oito horas em ponto. ZYN 973, canal 200, operando na frequência 87,9 megahertz. Verona FM, Teresina, Piauí. Programa recomendado para maiores de 14 anos. Atenção, emissoras da rede Bodega Sati, para o top de 3 segundos. Começa agora, direto de Teresina, a capital mais quente do Brasil.

então tá bem demais. E essa música é mais um sucesso do nosso primeiro CD. Simbora! Amar assim, jamais dizer adeus. Morder de amor, oh baby. Quando faz amor, se olha no espelho, será que você gosta mesmo de mim? Vai me dizer, é pra sempre. Isso é amor, uma doce mentira. Faceira, mordida de amor, é a nossa bodega do Maguila trazendo sempre o melhor da música, né? Essas versões assim de grandes sucessos, numa pegada um pouco mais popular, né? A verdadeira música popular brasileira. Ah, mas eu acho isso tão feio, eu gosto mais da música original. É a sua opinião, tá bom? A gente não tá aqui pra agradar a gregos e baianos. O que importa é que você participe do nosso programa, claro, dê sua parcela de contribuição, sua playlist musical pelo 89-99992-7022. De novo, Mr. Abraham. DDD 89-99992-7022. Beleza, então agora nós vamos tirar ele da geladeira. Ele passou um bom tempo sem dar as caras por aqui. Agora tá de volta, né? Aproveitando que agora ficou famoso, né? Com os pulinhos que ele anda dando. Ele não está sozinho, tá com a sua fiel escudeira Cláudia Betis. É o rei da procrastinação, com as notícias que você não pode dormir sem saber. José Loyola Filho, na sua bodega do Maguila. Aumente o volume. José Loyola Filho, uma história de horror, muito jabá para você, mensagens pessimistas e desinformação, José Loyola Filho. José Loyola Filho, bodega do Maguila. Alô, alô, alô, Brasil, Brasil, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! Alô, alô, mundo, mundo, mundo! Estamos começando mais um programa José Loyola Filho. É muito bom estar com você em mais um dia, dia de tédio, dia de indisposição, dia de não fazer nada da vida. Ô glória, e acelera pra derrota. Agora com você um programa cheio de alegria, cheio de enrolação, cheio de positividade, pra no fim das contas você papocar o champanhe paraguaio, estourar os fogos que sobraram da festa cancelada da Recopa. E pra no fim das contas você não ter que ouvir isso aqui. Parabéns, viu? Você é um imbecil. E junto nós vamos fazer gol, laços de felicidade. Que felicidade! Opa, vamos cantar! É gol, o meu time é a alegria da cidade, dia feliz! Que dia feliz! Dia feliz! Que dia feliz! E vamos em frente com o programa José Loyola Filho, recebendo em nossos estúdios a jornalista mais capacitada, mais sapiente do mundo planetário. Ela que tá aqui comigo agora, tá aqui do meu lado. Alô, Claudinha, Cláudia Betis, cadê você, minha filha? Cláudia Betis! Olá, Zé Loyola, tamo aqui de novo, aqui no nosso querido programa José Loyola Filho. Pra trazer as notícias que o mundo precisa saber, querendo ou não. Muito bem, Claudinha, e nós já vamos começando com uma bomba, bomba, bomba! É bomba em todo lugar do mundo, Claudinha, é bomba na Venezuela, bomba no Irã, bomba no Catar, e acharam agora uma bomba aqui no Brasil também. Ô, bafulê, carro bomba. Foi Brasília? Quase isso, Claudinha. Um carro bomba foi interceptado ao se aproximar de posto de gasolina no interior de São Paulo. Explica aí pra gente, Claudinha. Exatamente, Loyola. O fato aconteceu em Mogi das Cruzes, no interior paulista. Os frentistas trabalhavam normalmente no posto de gasolina quando notaram um carro estranho se aproximando para abastecer. Imediatamente, a gerência foi chamada e a segurança do local foi acionada, impedindo a chegada do veículo. Testemunhas afirmam que o carro em questão era o Peugeot 208, carregado de problemas em várias peças. Um verdadeiro carro-bomba podendo explodir a qualquer momento, Zé Loyola. O automóvel foi apreendido e explodido em um terreno deserto e o motorista responde a processo por péssima decisão na hora de comprar o carro. Ah, Zé Loyola, eu acho a medida exagerada. O coitado ainda ficou sem carro. Pois eu achei foi bom, Claudinha. Pra andar em carro francês que dá problema direto, só sendo mancomunado com coisa ruim, com cramunhão mesmo. Agora, Claudinha, se você fosse escolher carro francês ou marido francês, o qual você escolheria? Ah, Zé Loyola, acredito que o marido francês seria melhor. Pelo menos teria o perfume, né, pra passar nele, né? Pois vá se acostumando com o cheiro da caatinga, porque se tem uma coisa que francês não quer ver nem de perto é banho. Não tem perfume que dê jeito. O carro pelo menos vai pro Lava Jato se reclamar. Agora, Claudinha, nós vamos dar uma parada para os nossos anunciantes e daqui a pouco mais notícias que você não pode dormir sem saber aqui no programa José Loyola Filho. Aguenta aí que já já a gente volta. Quem fuma, fuma a vida. Não fume, coma churros. Uma mensagem de interesse público da Já estamos de volta com a Bodega do Maguila, um programa para velhos de todas as idades. José Loyola Filho. Epa, opa, estamos de volta com o programa José Loyola Filho. Alegria, alegria, positividade pra você. Que o papai do céu possa nos livrar hoje e sempre da armadilha da mãe solteira, do cunhado caloteiro e da queda de energia no meio do jogo. E que quem tá devendo possa receber tudo em dias. Eu recebo também, você recebe, então receba. Receba. Receba. Receba. Eu recebo e mando pra cima. Agora, Claudinha, eu quero falar com você de beleza. Você, Claudinha, Cláudia Betis, você se acha uma pessoa bonita? Ah, Zé Loyola, eu me acho assim, tem todas as vezes que eu vou no espelho e me acho bonita. E eu concordo, mas comigo é o contrário, Claudinho. Eu quero que você se levante comigo, porque agora a gente vai dar uns pulinhos. Nelson Costa, coloca a música lá que eu te pedi. Coloca a música, Claudinha, e você assim, de casa. Zé Loyola. Assim mesmo, mas Claudinha e você de casa estão dizendo por aí que eu sou feio. O pau que rola aí nas redes sociais é que eu sou feio. Mas será, Claudinha, e você que tá aí comigo, que eu sou feio? Eu não sou feio. Eu não tenho nada contra quem é feio. Mas se você quiser deixar de ser feio e se tornar uma pessoa bonita, uma pessoa atraente, daquelas que você passa na rua e o povo faz fio, fio, fio, fio, ô, beleza, você vai ligar agora pras organizações Franliso e comprar a sua pílula Bonitosse, a única pílula que elimina a feiura e ainda cura a sua tosse, dois coelhos com uma lampadada só. Você vai ligar agora para o telefone 0800 099 fora 3 quebrado, raiz quadrada de 25, e se disser que ouviu o anúncio aqui no programa José Loyola Filho, você ganha um saco de papel de presente pra botar na cabeça e esconder sua feiura do mundo enquanto o remédio não faz efeito. A Claudinha tomou o Bonitosse e aprovou, né não, Claudinha? Eu não também não, Zé Loyola, que eu não preciso. Mas eu também não preciso, mas mesmo assim eu aprovo e o Franliso também aprova. Diga aí, Franliso. Se você for comprar o Bonitosse, você vai estar fazendo um bom negócio. Eu criei esse remédio pra curar minha tosse e depois eu fiquei mais bonito. Minha esposa me achou mais atraente. Compre minhas pílulas, compre a Bonitosse das organizações Franliso. Por isso, pegue o telefone e ligue agora pra comprar o seu Bonitosse, a pílula que faz você deixar de ser feio e ainda tira a tosse dura que nem madeira de lei. Agora, Claudinha, vamos falar de famosos, vamos falar de Jim Carrey. Você gosta do Jim Carrey, Claudinha? Gosto demais, Eloyola. Pois dizem que ele foi receber um prêmio e ninguém reconheceu ele. Botaram foi Botox na cara do Jim Carrey. Fala mais sobre isso aí, Claudinha. Exatamente, Eloyola. A polêmica envolvendo a aparência do astro da comédia circulou nas redes sociais. Tem gente até dizendo que ele foi trocado por um reptiliano, Eloyola. E ainda tem um artista que diz que se passou pelo Jim Carrey para receber o prêmio no lugar dele, usando uma máscara de silicone. Eu até agora tô sem entender nada, Zé Loyola. Afinal, era ou não o Jim Carrey aparecendo naquele evento? Olha, Claudinha, eu acho que ele foi mesmo, foi abduzido. Aliás, eu não acho não, eu tenho certeza. Ah é, Zé Loyola? Como você sabe? Porque eu estive lá coordenando tudo. Ué, Zé Loyola, te trocaram por reptiliano também? Ai, gente, deixa eu fugir. Acho que esse é o fim do programa. Até a próxima, Silver! Processo de programação iniciado. Encerra a transmissão. Encerra a transmissão. José Loyola, filho, Bodega do Maguila. A máquina enguiçada do sucesso. Bodega Sate. Ih, rapaz, calma, calma, que é só dramatização. É só dramatização. Não houve invasão de reptilianos aqui. Tá tudo ok? Circulando, circulando. Nada que vem por aqui. Muito bem, você acompanhou José Loyola Filho aqui na sua bodega do Maguila. E agora nós vamos de abraços, né? Pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço! Vou mandar um abraço às mais de 200 rádios que acompanham o nosso programa em todos os cantos do país. Não tem como a gente mencionar todo mundo, tá, pessoal? Mas mesmo assim, um abraço, um tapinha nas costas. Vou mandar um abraço aos nossos amigos lá de Rodolfo Fernandes, no Rio Grande do Norte, pessoal da Maracajá FM 104,9, e o meu patrão Cleiton Costa também em Natal, galera da WRB, muito bem. Ainda um abraço ao pessoal de Alagoas, da cidade de Mar Vermelho, que nos acompanha pela 104,9 FM Mar Vermelho FM, muito bem. Um abraço ainda à nossa ouvinte Zilda Braga, que nos acompanha na Fazenda Moenda, lá em Iaçu, Bahia. Ouve a gente pela Rádio Cidade de Nova Itarana. Ô, coisa boa, um abraço Zilda, todo o pessoal aí de Nova Itarana, Iaçu, todo o estado da Bahia que nos dá uma audiência gigantesca. Temos áudios também chegando pelo nosso Bodega Zap 89999927022. É a nossa amiguinha Cícera participando direto de Matriz do Camaragibe em Alagoas. Fala, Cícera. Maguila, bom dia, ouvinte da Camaragibe FM 87.9. Bom dia, boa tarde, boa noite. Maguila, eu tô querendo a música de Bastos com Leite, Mulher. Uhum. Para oferecer a todas as mulheres do Brasil e do mundo, inclusive para minhas amigas virtuais lá no Ceará, a Márcia e a Anieta. Beleza. Sou eu, Maguila, Cícera da Rua Belém Brasília, direto de Matriz do Camaragibe, Alagoas. Desejo a todos um ótimo final de semana abençoado. Que Deus abençoe o seu programa, Maguila. Amém, amém, minha querida. Brigadão, seu pedido já tá na sequência. Vou atender também nossa amiguinha Helena Campelo, lá de Portugal, a irmã da Tia Anieta. Fala, Helena. Boa tarde, Maguila, meu querido. Bom dia, boa tarde, programa boa noite. Programa maravilhoso que aqui em Portugal tá fazendo sucesso. Obrigado, o coisa seu, boa. O seu programa, o programa do Maguila. Tudo de bom, tudo maravilhoso. Mande um abraço pra Anieta, pra minha mãezinha Leia, pro meus irmãos aí em Pentecoste, viu? Eu tô com saudade de todo mundo. Aqui em Portugal tá bom, maravilhoso, mas tá frio. Oh, meu Deus. E bote aí uma música, música que você tem bom gosto, coloca aí qualquer música pra oferecer pro pessoal lá do Pentecoste, viu? Tá certo. Pois tudo de bom, Maguilinha. Boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou trazer essa daqui da Elba Ramalho, tá bom? Onde tu tá, neném? Depois eu vou atender também a nossa amiguinha, ela mesma, né? Sua irmãzinha Tia Nieta, diretamente de Pentecoste, Ceará. Fala! Oi, Maguila, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Nieta, moro na cidade de Pentecoste, no Ceará. Quero ouvir a música da Márcia Ferreira. Você ganhou de mim. Uhum. Quero mandar para a Márcia, né? Marcelo e a Vitória, na cidade de Paraipaba. Sim. A Soraya e a minha irmã, né? A outra, a Helena e a Vera, em Portugal. A Selma, mulher da orelha transparente, né? Apaixonada. A Ioneide Moura, professora, né? Também. A professora Zenaide. O meu amigo Chiquinho Firmiano, que mora na Santa Luzia. É, a Raimundo Andrade. Quero mandar também para a minha amiga Cícera de Camaragi. Um cheiro, Cícera, para você, minha amiga. Eu não lhe conheço, não, mas eu tenho um amor grande por você. E para toda a equipe do Maguila. E para você também. Sucesso! Show, fui! Valeu, minha querida. Pessoal, áudio até 30 segundos. Eu tô tendo que botar aqui mais acelerado pra dar tempo de todo mundo participar, tá bom? Até 30 segundos. Eu sei que vocês querem mandar abraço pra todo mundo, mas vamos respeitar o tempinho pra todo mundo poder mandar mensagem aqui pra nossa bodega. Então, sem enrolação, vamos atender os pedidos. Mastruz com Leite, Mulher, depois Márcia Ferreira, Você Ganhou de Mim, e Elba Ramalho, Onde Tu Tá, Neném? As mulheres mandam e comandam na nossa bodega do Maguila. Então, aumente o volume e participe você também. DDD 89 99992 7022. Volto já. Mulher, mulher, mulher, o mundo gira em torno de você, mulher. Mulher, mulher, mulher, é Violeta, Margarida e Salomé. É a flor mais bela da natureza, causadora do vacilo de Adão, tão sabida que dominou Sansão. Ao cortar sua longa cabeleira, foi Maria bonita, pioneira, guerrilheira, mulher pelo sertão. Mulher, mulher, mulher, o mundo gira em torno de você, mulher. Mulher, mulher, mulher, é Violeta, Margarida e Salomé. É bichinho complicado, com certeza, calendário natural do mau humor, avisando que aquele dia chegou, renovando sua fertilidade. Traz no ventre a maior felicidade, que é ser mãe, como manda o Criador. Mulher, mulher, mulher, o mundo gira em torno de você, mulher. Mulher, mulher, mulher, é Violeta, Margarida e Salomé. Até hoje o homem não reconhece, mesmo assim a mulher não desanima. Sua força e coragem nos ensina que o mundo está em suas mãos. Pra você eu dedico esta canção. E és mãe, és mulher e és menina. Até hoje o homem não reconhece, mesmo assim a mulher não desanima. Sua força e coragem nos ensina que o mundo está em suas mãos. Pra você eu dedico esta canção. Que és mãe, és mulher e és menina. Mulher, mulher, mulher, o mundo gira em torno de você, mulher. Mulher, mulher, mulher, é Violeta, Margarida e Salomé. É Violeta, Margarida e Salomé.

Aba Ramalho, onde tu tá, neném? Oferecendo para todas as mulheres deste Brasilzão de modelos a audiência feminina, que é a maior parte da nossa audiência. As mulheres amam o Maguilinha. O que, que eu posso fazer? Eu sou irresistível, né? Mamãe passou açúcar em mim quando eu nasci. O que eu vou fazer? Né, bicho? Então vamos fazer o seguinte, melhor do que ficar falando bobagem, né? Porque senão eu vou despertar aí ciúmes em algumas moçoilas. Eu vou de intervalo, 2 minutinhos, e na volta eu vou aproveitar e falar disso aqui. Essas receitas originais que estão voltando, né? Dizendo que são sabor original, receita de família. Será se é isso mesmo? Será se não é uma estratégia pra enganar a trouxa? Ou então se aproveitar da nossa nostalgia? Vamos falar disso já já. Tem mais música também, mais pedidos, mais abraços, muito mais coisa até o final do programa. Não sai de sintonia, só 2 minutinhos e a gente já está de volta. Sai daí não. Gentileza gera gentileza. Não deixe as redes sociais roubarem seu tempo. Uma mensagem de interesse público da Megasat. Bodega, um programa para velhos de todas as idades. E estamos de volta aqui na minha, na sua, na nossa Bodega do Maguila para 26 estados, Cabo Verde, Portugal, Estados Unidos e Bélgica ligados na gente. Brigadão, brigadão pela sua audiência. Vamos lá, pessoal, participe. DDD 89999927022, tá bom? DDD 89999927022. Rapidinho, mais abraços pra gente que se liga na gente. Aquele abraço! Você do Instagram, arroba Bodega do Maguila, muito obrigado. Vá lá, siga a gente, 682 seguidores. Estamos chegando a 700 e eu conto com você. Arroba Bodega do Maguila no Instagram. Aliás, eu pedi pro Mr. Abraham gravar a vinheta. Mr. Abraham, pra eu poupar minha garganta, diga aí pra gente qual é a nossa arroba do Instagram. Arroba Bodega do Maguila. Pronto, beleza, maravilha. Ah, que coisa boa, né? Bom você ter a conveniência ao seu lado, né? É o poder do rádio, é a magia do rádio, o rádio no cinema. Muito bem. Vamos de áudio, né? Tem mais áudios, pronto. Vamos aqui atender nossa amiguinha aí, o Neide Moura, lá de Pentecoste também, no estado do Ceará, acompanhando a gente. Fala aí, Neide. Bom dia, boa tarde, boa noite, Maguila. Caio Neide Moura, moro em Pentecoste e hoje eu gostaria de ouvir a música do Rubão, Cinderela, me oferece pra Anitta, pra é Márcia na Paraipaba, pro Marcelo, pra Selma da Orelha Transparente, pro Cacá do Box, pro meu irmão Ivan Moura, vulgo Deoca. E para todos os seus ouvintes, um abençoado final de semana para você. Tá certo, minha querida. Eu adoro essa música, me faz lembrar de uma situação muito engraçada. Um dia eu conto para vocês. Mas, enfim, vou atender também nossa amiguinha Márcia, lá de Paraipaba, Ceará, que nos acompanha também pela nossa FM 98,7. Fala, Márcia. Bom dia, boa tarde, boa noite, Maguila. Aqui é sua amiga Márcia, diretamente de Paraipaba. Hoje eu gostaria de ouvir a música da Roberta Miranda, A Mulher em Mim. Eu ofereço para aí o Neide Moura, Janete Moura, Ivan Moura, junto com a sua esposa, para a Anastácia aqui na Lagoinha, para a professora Anitta, para todos, toda a minha família aqui em Paraipaba, a Vitória, Marcelo, e para você e para a Cícera, ganhadora. Meus parabéns, minha amiga. Um cheiro no coração e todos os colaboradores do Bodega do Maguila. Um cheiro, um bom fim de semana. Ei, não esquecendo um novo ouvinte seu, Cacá do Box, aqui em Pentecoste. Ah, pronto, beleza, tá certo, não esqueci. Então, brigadão, minha amiguinha Márcia, seu pedido já tá na agulha, né? Isso foi Roberta Miranda, A Mulher em Mim. Pronto, beleza. Vou atender também nossa amiguinha Selma, a mulher da orelha transparente, também lá de Pentecoste. Fala! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui fazendo parte aqui da Bodega do Maguila, né? E quero mandar meu alô aí pra professora Anitta, cadeira cativa da Bodega do Maguila, também pra Márcia na Paraipaba. Também vou mandar pra Zelino Xixá, Nessina Pedreira, Flavinho Raimundinho, Célia Mendonça, na Santa Inês, Duvindo Caldo em Fortaleza, na Francisco Sá, lá no seu restaurante. E Zelino Xixá, já falei. Também vou mandar pra Ilzete, em Fortaleza, pra Marli, na Santa Inês, pra Célia Mendonça e pra Ioneide Moura, e pra Maria Tereza, esposa Venâncio, e todos que estão na escuta desse programa, viu? Quero pedir a música do Bartô Galeno, Máquina Humana. Meu bom dia, viu, Maguila? Bom dia, boa tarde, boa noite, Maguila. Aqui quem tá falando é a mulher da orelha transparente, a Selma. Tá certo, minha querida, essa eu vou deixar pro final, tá bom? É a nossa cereja do bolo. Obrigadão sempre pela audiência de todos vocês. Mas, pessoal, esses dias que eu passei de férias, né, que eu estive aqui gravando de casa e tal, eu fui pro interior. Eu aproveitei para praticar o meu esporte preferido, que é passar nos mercados e conferir as novidades que tem nas prateleiras, porque dinheiro eu não tenho, mais curiosidade é o que me sobra. E eu vi que teve uma marca de creme dental que relançou o creme, né, com a fórmula antiga, inclusive até com o nome antigo. E aí eu comprei para experimentar. Eu achei boazinha, né? Eu sou mais minha casca de joá, mas eu achei boazinha essa pasta de dente também. E tinham vários outros produtos dizendo na embalagem receita original, sabor original. E aí eu vi um refrigerante espocambucho, né, que eu tomava quando pequeno lá, nos primórdios ali, 2004, 2005, na merenda do colégio. E depois eu pegava a garrafa para fazer às vezes de bola de futebol no pátio do recreio. Eu comprei na viagem esse refrigerante, cheguei em casa, botei para gelar, tomei depois da janta para fazer a digestão e, cara, na hora que eu dei o primeiro gole, o mesmo gostinho de antes, cara. O mesmo gostinho. Eu vou com memórias muito boas mesmo. Mas, cara, sabe quando no fundo você sabe que aquilo não é mais a mesma coisa que era antigamente? Você percebe que tem ali uma certa artificialidade, não é tão natural quanto antes. Sabe por quê? Porque a lembrança que nós temos das coisas, ela é muito enfeitada pelo contexto da época, né? Se você considera que teve uma infância feliz, por exemplo, óbvio que tudo vai parecer melhor naquela época. Não que não fosse, claro, guardadas as devidas proporções. Mas a gente não tinha a cabeça e nem as preocupações que tem hoje, né? Aquela máxima do rio de Heráclito. Nenhum homem se banha duas vezes no mesmo rio, porque na segunda vez nem você é o mesmo e nem a água do rio é a mesma, né? Mas mesmo assim a gente gosta de lembrar com carinho as nossas vivências, os momentos bons pelos quais a gente passou, né? Agora eu digo uma coisa, espertos, muitíssimo espertos, são os publicitários que se aproveitam dessa onda de nostalgia, porque tem cada porcaria sendo empurrada por aí, como se fosse fórmula clássica, né não, de Assis? É desse jeito. Muito bem. Sem mais salamaleques, vamos de música. Vamos atender os pedidos que estão pendentes. Vou atender nossa amiguinha Márcia, lá de Paraipaba, Ceará. Tá pedindo Roberta Miranda, A Mulher em Mim. E depois, Ioneide Moura pediu e vai ouvir Ruman Cinderela. Hein, de Assis? Essa música é boa, hein? Com certeza. Então, essas duas carimbadas, direto da vitrolinha. E daqui a pouco eu volto pra passar a régua e fechar a banca. Canta, Roberta Miranda. Em meu coração. Os amores vêm e vão. Quando pude escolher, me cansei de perder. Não vai ser sempre assim. Não sou tão forte assim. Alguém vou encontrar e assim sem esperar a mulher em mim vai então pedir fala de amor. Você quando o mundo for demais, a lua fria e o sol fugaz, se quiser se esconder, eu escondo você. E a mulher em mim vai então pedir. Fala de amor, a me faz ser feliz. Porque assim que eu sou, ah, eu preciso dizer que a mulher em mim precisa de um homem que é você. Que a mulher em mim precisa